Isso, graças para autorizar este táxi. Chamar o 3179. Na 60, ingresso com qual tabela no pátio, aeronave da TV de virar a ponte 9 e virar fechamento da retaguarda para o seu ingresso. É, Fiat, o gol no 60, ingresso de abaixo, aguardando a saída do trânsito. No 150 copiado. Toma o Gol Golf F Charlie, quando tiver o rebote encerrado, 5 em frequência livre. Quente, bom dia. Bom dia. Na sua identificação, deixa 4.006 e chegada bom, se ajuste o 90 no fim. Azul 27.96, serviço radar terminado, 1 minuto para a Conde, chame controle Aracaju em 120 decimal 3. 2, conflito de decolagem para o 5 Serra Lima. Já colou 53 kg Serra Lima. Chama o controle frequência 120 decimal 8. Ah, até a volta. Controle 120 decimal 8. Até a volta. Bom trabalho. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, quilo Serra Lima, decolou 197, saída coral. Papa Romeu, quilo Serra Lima, contato tornando decolagem, suba via coral para nível de voo 1200. E a saída coral 1900, que o Serra Lima. Solo Salvador, azul 91149, para o posto de estacionamento, gate ao 8. Gate 8 aguarda para o posto, azul 91149. Aguardando para o posto, azul 91149. Táxi direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, meu bom. Direito Índia, ponto 0295, azul 4299, bom dia. Aguarde que você é a Lima. Aguarde, Lima. Você é a Lima, autorizado, vá na proa 240, para o destino, quando possível, informe seu estimado de pouso. Gente, atualizar direto destino, o estimado para o pouso é 1-1-1-5, que você anima. 1-1-5, copiado. Voo 1095, Semicentro Recife, 1260, caso negativo 1288. 1260, 1288, seu bom dia. Meia, bom dia. Prepara a subida da Euleda, Porto Seguro, aguardando cópia. A Euleda, Porto Seguro, aguardando o voo 2195. 4299, Campo 010. Bom dia, Azul 4299, autorizado. Alinhado, decolar, no 0, vento 100 graus no 09, ajuste de altímetro no 0, no 5015. Alinhado, decola, 4299. Via Pátio Índia, controle de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom, volta. Ah, Via Índia, 119, torre, rotando, 3179, obrigado, é uma cabana. Azul 9149, a fazer a navegação, taxi que era retaguarda, está autorizado o início do pushback, chame táxi. Pois é, vocês da Tana retaguarda, vem iniciar, deixa eu voltar o site 2149. Golden 2196, cópia. Confia 2196. Para o Porto Seguro, no nível 360, autorizado. Decola da 1-0, curva à direita, subida da Eolinda, Porto Seguro. Transponder 3, correção, 5023, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, 360, decola da 10. Curva à direita, nada Euleda, Porto Seguro, transponder 5023, controle 20.8, chamando no pronto no 02, gol 2196. 2196, correto, transmitindo para o pushback acionamento. Claro. Pode ser localizado, chame táxi. Chama táxi, chame táxi. É 6312, não tem a posição. Júnior 6312, a fase aeronave da sua passada retaguarda está reautorizando o início do pushback, chame táxi. Azul 4299, decola 59, controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Boa viagem. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, sul para 320, saída da EL. 320, descida da EL, Azul 4299. Oi, Salvador, bom dia. 3179, ponte cada um no zero. 3179, bom dia. Pista no zero, autorizado a alinhar, decolar, vento 1, correção, vento 070, 60 graus, 109, altímetro 1015, no 0, no 5. Gente, liga nele, decolar 1 no 0, só 3179. Papai Romeu, Oscar Knight Delta, acionando o código 0123, na prova do farol de Capurã, é porta descida. Papai Romeu, Delta, Romeu, Papai, sua identificação, autorizada a chegada a Mari, Esse eu mantenho o nível 050, na proa de Itape, o Delta Romeu Papá. ...4299, autorizada por Leda. Leda, azul 4299. Via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 016. Azul 9149, um bom voo. Taxa Xamé 63, número 2, estamos a bordo 164. Autonomia alternativa? Alterna Salvador, autonomia 0300. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, altimetrar na 016, um bom voo. Obrigado, boa tarde. Após o passo, 366. 366, obrigado. 179, decolada 02, controle 120, decimal 8. 108, bom dia. Bom dia. 3179, contato radar, suba para o 320, saída da El. Da El 320. Sondo, voo 2196, pushback acionamento do 02. 2196, após a aeronave da Azul, a retaguarda está autorizada a chamar táxi. Após a passagem da aeronave da Azul, está autorizada a chamar a táxi 2196. Azul November. Agora 52 milhas de Salvador, o serviço está terminado. Mantém o nível 105 para serviço de informação e alerta, Recife 2685, alterna 12545, Volvo. 12545, alternado. Prossiga, 3344. Para Brasília, nível 360 autorizado. Decola da 1 a 0, curva à direita, subida Armor 1, Elefa, e upper Zulu 1 a 7. Transponder 5015, controle 120, decima 8. Brasília, 360, conforme rota, upper Zulu 1 a 7. Decola pista 10, curva à direita, Armor 1, transição Elefa. 5095 transponder, 208, controle para 3304. 3304 correto, entrando para o push bag acionamento. Chama, está na posição. Oi, mano. Decola 1-0. 2-0-1-0-1-4-9, push bag 1-0, fala. Bom dia, azul 9149, após a decolagem do Airbus da Avianca, autorizada ali, arrima terço 1-0. Após o plano de avianca, vai ali ainda que não fizer a azul, vai ser passagem, bom dia. Recife 251, 2235, azul 4288. Oscar Mike Delta, desça para 510, o ajuste no 016, reporta através de que transporte. Pátio 4, se tiver algum infra-aero, seria até melhor que coordenar, mas me informando ao término, pode iniciar o giro de manutenção, ok? Voo 2979, transformação Gol 2171, acima identificação, autorizada a chegada a bordo. Desce, mantenha 4 mil pés, ajuste 1096. 4 mil na chegada a bordo, 1016. 10 minutinhos, fala na aproximação já. E a gente vai pro pátio da geral. O pátio da geral é só lá na pista 17 ou pode parar no terminal 3, no pátio 3? Firma na missão X-Ray. Desculpa? Missão X-Ray. Não entendi, eu vou sair de imediato. Ok, a gente vai ser coordenado então, se possível, o pátio 3, mas inicialmente somente na pista na 7 mesmo, no pátio 4 e pátio 5. Então tudo bem, se for melhor pra vocês aí. Obrigado, viu? Até já. Meia, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, boa. Câmera 3, 312, contato H, pula para 350, Sirapuca. 350, alguma chance de ir lá direto para Aracaju? Aguarde. Aguardando. Do 9149, entra o 090 graus, 109, atrás, autorizado, fica no zero. Gol 2196 para o táxi com 94 boados, 094 boados, Salvador, 3 horas de autonomia. Táxi gerente via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0 no meio, bom voo. 7 com 0 no meio, acusará pronto, chama na torre. 11895 no ponto de espera, uma boa. Ou 219. É 311 no ponto de espera. Que é 6311? É 6311, na torre 118195. Ok, graças. É 63 no ano, tráfego avistado, cheque sem pouso, vento 090 graus com 10 nós, ajuste no 0 no meio, pista 10, pouso autorizado. Azul 9149, declarado 09, controle 120, decimal 8, boa viagem. Boa, 208. Encerra vento 3662, descendo para 2500, delta número 416. Azul 49, refiro subida, cruza 1500 pés. Azul 9149, contato radar decolagem, sobe via saída Água 1 para nível 320. Via ao 320, Azul 9149. Controle Oscar, Mike Delta, passando o pico azul. Informe o Oscar, Mike Delta, para ingresso de cruzeiro de tráfego, torre 118, decimal 95. Gente, graças. Tchau, 10 horas. Torre Salvador, bandido Oscar, Mike Delta, passou pro Tuaçu, gente, aí. Papa Romeo, Oscar, Mike Delta, ciente do tráfego, autorizado o circuito pra direita, chame de base para sinal, pista no 7, baixar travado. Gente, tá pronto agora, dá pra ver chamada pela direita, reportará, virando base com o check train, Oscar, Mike Delta. Milha, Cidade Salvador, serviço da radar encerrado, não há tráfego de conhecimento no setor 170. Só ajuste em Salvador, não zero, não mesmo. Tá 3179, centro Recife, 1251, na perna 12835. 251, na secundária? 12835, tá 3179. 235, obrigado. Gol 2196, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém 1-0, 2196. Curitiba, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor 1, Elefa, via Upper Zulu 2-1, conforme rota. Transponder 5030, controle 1-20, decimal 8. Chame 6311, solos 1-1. Chame solo, frequência 1-2-1, decimal 9. Decimal 0-8-3-8-4. Você fica na Vico Hudson, tentando para chegar aqui na minha. Vou chamar por você na minha, tentando para chegar aqui. Vou chamar por você na minha, tentando para chegar aqui. 16, pouso autorizado. Gente, já comprei embaixo. Ser travado, pouso autorizado, não com 7, gosto que é mais delta, gráfico. 184, acione de situação SV chegada a Mari para nível 050. Ajuste em Salvador, 10106. Após a posição ETAP, irá logo ser rápido 366. Ok, 50 dias, Mari, 10106. Após ETAP, voa direto 366. Gol 1194. 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, obrigado. Santos 3896, avó posição após o parecer que está chegada a Mari. O ajuste Salvador 1016, desce para o nível 060. Após a posição Itapira, avó se ajustou 366. Garoto, obrigado, até um bom dia, até a próxima. Padre, bom dia, gol 2196. 316 Delta Romeu Papá Visual. Papá Romeu Delta Romeu Papá, torre 118, decimal 95. 2895. Controle igual 2196, bom dia. Ou 2196, contato mandado na decolagem, sobe via da EL para nível 360. Via para 360. Sena 6312, centro Recife, 1268, 5 alterna, 125, 45. 7, Papa Romeu, Oscar Mike Delta, Solos 1-4. Fica atento aos ciclos que companhia tinha solicitado anteriormente cheque de motores. Aparentemente não tá ligado não. Está na frequência livre. Pelo 366 ou 21771. Baixou e travou, Delta Romeu Papá. Papá Romeu, Delta Romeu Papá, pista 1-0. Pouso autorizado, vento 080 graus, 8-11. Pouso autorizado, 1-0, Delta Romeu Papá. Oscar 91149, Centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, alterna 288, azul 9149. Autorizado o procedimento terminado da pista 1-0, após pelo irá voltar para o 366. Reporte estabilizado. O ajuste estava do 1-0 no meio. Excelente, valeu o procedimento 2.500. O 2.171. Centro Recife, 1251, alterna 12835. 251-2835, obrigado, bom dia. Vamos voltar 3859, feedback estacionamento no 4. Pode correr, utilizado, chame táxi. Cuidado, chame táxi, tá 3859. Romeu Delta, Romeo Papa, no som, Zulu 8, direito, 121 nesse manobre. Obrigado. Delta, Romeo Papa, de Bruna, escuta. Delta, Romeo Papa, quanto tempo você vai ficar no solo? É só de bancar o passageiro e abastecer e sair. Gente, quilo, parte 3, posição aqui é Uno Lima. Parte 3, posição Uno Lima, tô vendo o passageiro. Afirmo, o único passageiro? Sim. Quente. Salvador, bom dia, CNM 250, com a GDF, descendo 150, passa 190. CNM 250, ação de identificação do SV, chegada à mar para o nível 070. O ajuste Salvador 1016. 070 via Mare, 6250. Então, 3296 desce para nível 050. Avistado, cheque trem de pouso, vento 1-0 graus, 1-0 nosso, pista 1-0, pouso autorizado. Sente, ele veio pouso 1-0, 2-1-7-1. Salvador, bom dia, Papa Tandeu, Filho Madalto. Papai Tango, Whisky Lima Delta, bom dia, Pat, ficha que ele fala. Delta tá no baixo atmosférico, com plano para Serra Bravo Vilhante Delta, dois a bordo. Confirma o pai? Tá no baixo atmosférico. Você fala Dona 7? Afirmativo, Silvio, eu falo Dona 7. Tá autorizado para Serra Bravo Vilhante Delta no nível 260. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, curso de correção. Subida da El, Coral, via Upper Zulu 44. Responder 5031, controle 120, decimal 8. Oi, autorizado 210 para os Mundiais. Confirmando, decola da 17, curva à direita, para Coral. Trançado 5031, controle 208. O Whisky Lima Delta cotejamento correto? Aguarde para as diferenças de comunicações. Aguarde, meu senhor. Solo 3304, está pronto para o táxi, tem 2-1 no meio agora, 3 horas e 20 alternas na pista. Para nível 050. Posso para o 050, 6250. 04, parte Índia, ponto de espera, torre 118 decimal, 95, altímetro no 012, um bom voo. Confirma o ajuste. Segue com o número de aproximação, segue tráfego 1 hora, 10 milhas, passa nível 4, passa 4 mil pés, descida para 2.500, umbral 737, reduza para aproximação final. 2.0 no meio, 533.04. Para o táxi da 3859 com 171 a bordo, o alternado é Guarulhos, 4 horas de autonomia. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 096, bom voo. Direita Índia, 1895, 3259 com 26, obrigado, tenha uma boa semana. Passando o Whisky Lima Delta, Sol. Whisky Lima Delta. Altere a subida para Dael, Leda. Porto seguro após conforme a rota do plano de voo. Da posição da El, após voa posição Leda, após Leda voa direto a Porto Seguro, onde intercepta a Terzulu 1-6. Direto da El após Leda, Porto Seguro, aí o Terzulu 1-6, Lima Delta. Cotejamento correto, perdulo na meia, passa conforme rota, acionamento, táxi de decolagem com a torre 118 decimal 95, ajuste no 096, um bom voo. No 096, chama a torre 119-1895, última delta, grave controlada. Paulo Salvador, bom dia, o gol 2171, livrou, tá na alta. 2171, bom dia, alto, Juliette, continua 0. 7, Juliette, 1-0, boa, 7-1. Paulo Salvador, bom dia, grave. Então 3663, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Motiva. E Upper Zulu 1-0, Tabaté. Transponder 5051, controle 120, decimal 8. Três, correto? Confirma a posição que se encontra? 07. 500, graças. Chame o produtor para receber o acionamento. 1-1-1-8-4 na escuta da 2. Na escuta, uma milha do 372. Gente, tráfego avistado, continua aproximação, cheque frente pouso. Erros 320 da TAM, ingressou para a decolagem imediata, sem parada. Aguarde pista livre. Venha 110 graus, 109, ajuste altímetro 06, aguarde autorização para o pouso. Aguardando. Páscoa Golf Kilo, táxi autorizado até a Papá, chama para cruzamento. Na Lima, chamará o solo na sequência. Páscoa Golf Kilo. Afirmativo, chama lá cruzamento. 1184, vento 090 graus 109, ajuste altímetro no 0, 16, pista no 0, pouso, autorizado. David, pouso na 10, gol 1184. Cruzamento autorizado, Oscar Kilo, táxi Lima, mantém a posição, chame solo. Frequência 121, decimal 9 para prosseguir o táxi até o parte 3. Golf Kilo. Parei, mão 219, obrigado. Torre, Salvador, 13304. Não na final, ponto para 10, pronto. 13859, declaro 27, controle 120, decimal 8, Fuziagem. 308, boa! 308, boa! Boa! Na 3304, ciente. Temos sequenciado após o primeiro tráfego, a Airbus da companhia 7 milhas fora. Inicialmente mantém o ponto de cara. Mantém, boa, da 3304. Na 3896, torre de controle? 3896, final, baixo. Na 3896, tráfego avistado, continua a aproximação, número 2 para o pouso, tráfego é 737 da. Gol, 5 segundos, cruzamento da cabeceira 1-0, aguarde, está livre. Agência em Salvador, 1-0-1-6. 1-0-1-6, via chegada a Mari, 0-5-0, azul 25-9. O 3859 poderia voar telefa da presente? Na 3859, manter a terceira saída. É, manter a terceira. Senema 250 após o TAP, desce para 25000, pede autorizado a aeronave da pista 1-0, ajuste 1-0-1-6, reposto estabilizado. Covid-16 após o TAP 2500, reposto estabilizado a aeronave, né, 250. Fiz 59 autorizado, direto a Lepo. Direto a Lepo, plano 3859. Mal 9. Direita, Fox 129, obrigado. Solo Gol 1184, segurou na sua escuta. Gol 1184, táxi A. Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportando da Juliette. Gol 1184. Solo Oscar Golfilo, Navima para o Pátio 3. Oscar Golfilo, utilizado ingresso no Pátio 1. Pode para ingresso no Pátio 3. Navima, se tiver a nossa autorização, Pedro Lino, Oscar Pena, então troca no Copia. Oscar Golfilo, ciente, aguarde Copia. Aqui, ó. Papá Romeu, Serra Golf Oscar. Confirma a hora da notificação? Serra Golf Oscar, ciente, quadricópia número 2. São Juliette, 1-9-4, gol. Gol 1-8-8-4, atento ao 7208, que vai ingressar no pátio 3, Mais ou menos autorizado, Juliette para o portão 04. Gente, já pelo exame de céu, pro 4, 0, gol 1, 9, 4. Estacionando 3, o Oscar Gostila, guarda as portas. Oscar Gostila, no seguinte. 7, 1, 2, 1, decimal, 9, hein? São 3896. Taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa 37. 090 graus 109. Decolagem autorizada, ajuste 1016. Decolagem 90 por 16. Tá Cargo Kilo, ponto 4. Tá autorizado, Serra Bravo, Papa Lima e alta do plano de voo, nível 100. Sai da Momo, após direto, da corda 10, primeira curva esquerda, transponder 5037, frequência do controle, 120, décima 8. 1895, obrigado. 18, décima 95, Oxenia 62, 50. 3304, decolado aos 33, controle 120, décima 8, boa viagem. Controle 108 a 3304, bom dia. Vai na força. Torre Salvador, bom dia, Oxa 6250. Oxa 6250, bom dia, tráfego avistado. Cheque o trem de pouso, vento 090 graus 09, pista 10, pouso autorizado. Via Abo 1 para nível 360. Via Arborono, nível... Pode confirmar o nível, autorizado? 360, atenção, 3304. Autorizado 360, 3304. Todos, 4. Romeu, Serra Golfiosa, autorizado, Serra Novembro, Edito Romeu. Altitude 1 no meu pé. Equação 17, curva direita, corredor, axé. Aciona 0151, frequência do controle 120, décima 8. Luiz, que Lima Delta, táxi autorizado até a interseção, chame para ingresso. Golfiosca, controlamento correto. Para acionamento e táxi, minha torre 118, decimal 95, bom voo. Para o meu Thiago Fiosca, acionamento autorizado ao Pátio da Abada, temos um Aerocommander 90, procedimento de táxi. Chame para o táxi na sequência, água próxima. 6, desparador 5-0-0, pés, ajuste no 0 no meio. Autorizado a RNAV da pista 1-0, reporte estabilizado. Confirmando após ETAP, Serra Victor 366, senhor. Afirma Azusa 590, após ETAP, Serra Victor 366, reporte estabilizado. Após ETAP, Serra Victor 366, 2500 pés, 1-0 no meio, reportará. 5-0-7. Sai 2733, São Salvador. busca no Parque Militar da frente da Juliette para missão local, só que a gente ainda não tem a missão local do aeródromo. Rosário 1733, sim, funcionamento ao seu critério. Confirme, é, teclado 10 e faz circuito de tráfego na 10. Rosário 1733, autorizado, circuito da 10 até 10. Rosário 1733, autorizado, circuito de tráfego 10. Ótimo, de Uno Veículo, aciona 0116, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado, circuito de tráfego, circuito de tráfego, 0116, o controle 2. Rosário 1733, procedimento correto. Selecionar, resposta pronta. Alô, bom dia, Oxa 6250. Lança da Juliette. Controle Salvador, muito bom dia, o Papatango Whisky Lima Delta. Papatango Whisky Lima Delta, contato radar no decolagem, sobe via da El para o nível 260. Sobe via da El até o 260, Whisky Lima Delta. Mas ela está confiando para o destino. Confio, Oscar. Táxi autorizado até a Taxi Romeo. Chame para ingresso. Passando o esquema Delta, está autorizado válido. Voando lento agora, o esquema Delta. Gol 2171, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, Serra Pêndulo 10, por baixo Pêndulo 16, Cosmo, após sair conforme o alta do plano, nível 360, saída da El, Leda após voo a morte lá, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5062, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado São Paulo, 10, Pêndulo 10, por baixo Pêndulo 16, saída da Lisa Motos. Transponder 5062, controle 208. Pô, 2171, treinamento correto. Bote pronto para o pushback e acionamento. Poxa, 6250, autorizado Juliette para o posto 108. PAB com 5 horas e meia de autonomia, alternado Salvador. Confirmo para o 6250, por gentileza. Poxa, 6250. Autorizado Juliette para o portão 08. 08, obrigado. Solo Oscar Gorquilo, pronto para o táxi, está com 4 COB, 5 horas e 30 de autonomia. Oscar Gorquilo, 4 no POB, 5 e 30 de autonomia, alternando Salvador. Táxi autorizado até a saída do PAT 3. Até a saída dos 3, o Oscar Gorquilo. Delta Romeu Papá, estamos no encontro Juliette, aguarde própria. 3304. Bom dia, o Azul 2590. Rosário 2733, para o táxi, minha torre, 118, décima 195. Hotel 2736, autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi aí, hotel. Confirme que eu tenho autonomia alternativa? Táxi hotel, táxi hotel já, 4 a bordo, autonomia são 4 horas. Táxi até o hotel, chame para o cruzamento, o 2733. Romeu, Delta Romeu, Papá, pronto, cópia. Delta Romeu, Papá, autorizado, Serra Brava, Vitor Sango, via Lopes do Lu, 44, saída, nível 430, saída da El, Leda, pós-voa, Serra Golf Romeu, decolada 1-0, primeira cor, direita, transponder 5057, frequência do controle, 1-2-0, decimal 8. Quilo mantém o ponto de espera, pista no zero. MDR da Azul já passou a quinta milha, pista no zero com, para pouso. Aguardando o ponto de espera, Oscar, Quilo. Até, corrigindo. O Oscar, 590, tá... baixar a travada? Afirmo, senhor, baixou e travou. Passou o Serra Vitor 372. Azul 2590, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-0-9. Ciente livre pouso, Azul 2590. Ah, reposta pronto para o táxi. Na 63, 1-1, confirma? Puxa, na 63, 1-1. Informação com o senhor Juliette, aguarde cópia. Meu nome é 311, prepare da Eu Leida Mancha. Minha 311, pronto, 4. Puxa, 6311, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Alperzulu 1-0, Ubavi, Alperzulu 1-6, Bosmo, após sair conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da Euleda, Motiva, decolada 1-0, primeira curva direita, transponder 5053, frequência do controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Puxa 6311, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Graus 109, decolagem autorizado, pistão 7. Fala, Tango, acho que eu vou aqui, autorizado alinhar e manter pista 10. Alô, manter 10, Oscar, Gonçalo. Quilo, Serra Lima, prossiga para o comandante. 2590, sala 45, direita via táxi CR com 21 nesse manobra. Gente, sala 45, livra a pista via Eco 121 decimal 9, 2590. Azul 2590, livrando na época. Azul 2590, táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Previsto 3 Romeu, atento ao balizador. Sim, autorizado, Pátio via Alfa Quilo, Pátio 3, 3 Romeu é o ponto, obrigado. Romeu, Serra Golfo, Abreval 246, à direita pelo Coelho Axé. Chame o controle, frequência 120, décima 8, até a volta. Direita, corredor Axé, chamando a controle 1208, Serra Golfo, até a volta. Tá bom, poderia confirmar sua alternativa? Vera Cruz, Escola Serra Golfo. Entendi. No 0116. Meu papá, treinamento a critério, esporte pronto para o TAC. Então, meu papá, assim, tipo... Tanguas Golf, Z447, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Da Azul, no pátio 13, táxi autorizado à retaguarda do mesmo. Após ingresso a pátio 1, táxi Way India, quando pronto, chega na torre 118, decimal 95, ajuste no 016. Sobre o objetivo, cancelado a restrição de nível da saída Momo, sube e mantém nível 100. Afirmativo, subindo direto uma centena. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golfo, Oscar, decolado 17. Papa Romeu, Serra Golfo, Oscar, mantém sobre condições individuais, ACM 31, 0151, reporte para o da barra. Acionado 0151, ONU meu pé no corredor até, passando para o da barra, Serra Golfo, Oscar. Serra Golf Oscar, recepção 0155, acione transponder 0151. Vai fazer o check de transponder, Serra Golf Oscar. Serra 3063, mantém o ponto de espera. Vamos ter curso Juliette. Confirma, em mar? Confirma como recebe o transponder do Serra Golfo. Serra Golfo, agora 0151, mantém a corrida do axé, produtivo de tempo total de voo. Vai manter a corrida do axé com o tempo total de voo de 1 hora. Serra Golfo, reporte para o da barra. Vou parar na barra, reportará o Serra Golfo. 366 estabilizado e a pista vista 1648, por favor. Certo. Achei a minha torre na frequência 118, decimal 95. Outro não sei que seja. E bom dia, papai, meu Deus, meu papá, mas tem uma ponte esperar. Salvador, cordial, bom dia, 1648, estabilizado por Renato Sassavés, a 2 milhas do 372. Frente, voo no 648, tráfego avistado, cheque de frente pouso, vento 120 graus 109, ajuste no 06, tipo 0, pouso autorizado. O Força A2733 pode ingressar na pena do vento? Afirmo, 1 mil pés.